Apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo 18. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Palavra do Senhor diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Vou ler de novo. Isso é Paulo dizendo aos irmãos em Colosso: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto aos anjos. Até aqui. Se você observar, queridos, Paulo está alertando a igreja em Colossos, dizendo: cuidado, queridos, que ninguém vos domine, induzindo vocês a cultuarem aos anjos. Observe, queridos, que Paulo não está dizendo mensagem contra aos anjos. Paulo não está refutando a existência dos anjos. Paulo não está dizendo que os anjos não existem. Paulo está dizendo: cuidado com o culto aos anjos. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus falou comigo em dezembro do ano passado, haja visto que estamos no dia 2 de fevereiro de 2001. Deus falou comigo fortemente que eu teria que usar como minhas as palavras do apóstolo São Paulo. Deus falou fortemente comigo numa madrugada, ainda lá em Salvador, Bahia, onde resido. Deus falara comigo e eu entendi. E eu quero fazer minhas, queridos, as palavras do apóstolo São Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, tomem cuidado com o culto aos anjos. Queridos, eu acredito piamente no ministério angelical. Eu creio piamente que o ministério angelical não teve cabo, ou seja, não acabou. Eu acredito piamente, como diz as Escrituras. Segundo o ensinamento teológico, estudar sobre os anjos, você está estudando angelologia. E a angelologia nos ensina claramente que o ministério angelical ainda está em evidência. A Bíblia diz que cada crente tem um anjo do seu lado, isso é bíblico. A Bíblia é clara no proferir que onde tiver 100 crentes, tem também 100 anjos de Deus, porque cada crente tem um anjo do seu lado. Aleluia! Isto é bíblico. O próprio Jesus Cristo dissera que cada crente tem um anjo da guarda. A palavra anjo da guarda é bíblica. E eles até proferem aí fora. Os primos da outra tribo, da igreja católica, até diz: cada um tem um anjo da guarda. Essa palavra é bíblica? É. Mas todos têm anjo de guarda? Não, Senhor. Anjo de guarda só tem quem tem o nome escrito no cartório celestial, no livro da vida, quem já tomou um banho no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantos acreditam assim? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus dissera no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10, que cada crente tem um anjo do seu lado. Isto é bíblico. Foi Jesus quem disse. A mesma Bíblia nos revela. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Porventura, os anjos não são enviados de Deus para guardarem aqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia nos revela claramente concernente o ministério angelical. A igreja primitiva sabia que cada crente tinha um anjo do seu lado. Eles sabiam disso. Tanto é que o apóstolo São Pedro escrevera dizendo: cuidado, queridos, quem quiser achar o diabo é só achar um crente. Tanto é que ele disseram: o diabo anda ao derredor de vós. Onde tiver crente, tem cão. Mas agora, por que Pedro disse: o diabo anda ao derredor? Por que não ao redor, e sim ao derredor? A palavra derredor está clara. Pedro podia dizer: cuidado, o diabo anda ao redor de vós. Mas Pedro não disse: o diabo anda ao redor. Pedro disse: o diabo anda ao derredor. Por que será? Porque a mesma Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, do lado daqueles que temem a Deus. Onde estão os crentes que glorificam o Senhor? Está aqui nesta noite? Por que o diabo está ao derredor? Porque ao redor está o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Isto é bíblico. O ministério angelical existe? Existe sim, amados. O ministério angelical está em evidência? Está sim, amados. Eu tenho por costume proferir que anjos é nada mais, nada menos que agentes secretos de Deus a serviço dos crentes. Anjos, por sinal, o Dr. Billy Graham escreveu um livro, Anjos, Agente Secreto de Deus. Amados, o ministério angelical existe? Existe. A igreja primitiva sabia disso? Sabia. Tanto é que quando Pedro e Tiago foram presos por ordem do encapetado rei Herodes, a ordem foi: mata Tiago, e Tiago morreu. No outro dia, o pastor Pedro teria que morrer. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Ninguém converse agora por bondade, caso contrário vai perder a mensagem. Aleluia! De natureza, queridos irmãos, Tiago morreu à espada. No outro dia era o pastor Pedro que tinha que morrer. A igreja primitiva disse: não, nós queremos o pastor Pedro solto, Senhor. Tu não disseste, ó santo de Israel, que o que dois de nós ligarmos na terra está ligado nos céus? Então estamos ligando agora, Pedro solto, solta Pedro, solta Pedro. E a oração foi esta. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o anjo do Senhor soltou Pedro. Pedro agora vai para a casa de João Marcos, para o círculo de oração, agradecer a bênção. Quando Pedro bate na porta, diz a Bíblia que Rode, a menina, ia passando e ouviu bate-bate. Abriu o portilho. Não sei como é que é portilho aqui para vocês. Portilho é uma janelazinha entre a porta. Lá na Bahia dá muito disso. Abriu o portilho. E em vez de abrir a porta, viu Pedro, ficou na alegria tremendo e bateu o portilho na casa do pastor Pedro e saiu correndo. Chegou lá dentro e gritou: ninguém olhe mais não, porque Pedro já está na porta. Ela ficou de tanto contentamento, tanta alegria, que não abriu a porta. De repente eles abrem a porta. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que em vez deles abrirem a porta e se alegrarem com Pedro, eles gritaram: não é Pedro não, é o anjo de Pedro. Quer dizer, eles sabiam que cada crente tinha um anjo do seu lado, e achavam que não era o pastor Pedro que estava solto, achavam que era o anjo de Pedro. Se não me falha a memória, isto está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 12 também, se não me falha a memória, pois que a minha mente não é computador. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 12, 13, 14 e 15. Com certeza, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 12, 13, 14 e 15, você encontra essa história dizendo: é ele não, é o seu anjo. Muito especialmente o versículo 15 fala: é o seu anjo. Ou seja, a igreja primitiva sabia da evidência dos anjos que cada crente tinha a seu serviço. Irmãos, seja sincero e sincera, por bondade. Se não tem certeza, fica calado, que é a melhor coisa que tu fazes. Mas se você tem certeza que do teu lado tem um anjo do Senhor a teu serviço, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Amém. Tá. A agora vem o apóstolo São Paulo e diz: tudo bem, queridos, eu tenho um anjo, tu tens um anjo, tá, irmãos em Colossos, ou Colossenses de Deus, diz Paulo, mas espera aí, nem tudo é os anjos. Vocês estão atribuindo muita glória para os anjos. Jesus aí em Colossos não está fazendo mais nada. É os anjos que estão fazendo tudo. Na realidade era Jesus quem fazia e os anjos ganhavam glória. De verdade que os anjos não aceitavam a glória, mas eles glorificavam os anjos. E Jesus falou comigo em dezembro do ano passado, como eu vinha dizendo no início do meu sermão, que ele estava indignado com isso. Porque o mesmo está acontecendo no Brasil hoje. Jesus não está fazendo mais nada, queridos. Hoje já tem anjo da cura. Hoje já tem até anjo do batismo. E já canta pau no pandeiro. O anjo do batismo chegou. Jesus já não está batizando mais. Hoje já tem até anjo do renovo. Jesus já não renova mais a sua igreja. Hoje já tem até anjo da salvação. Eu quero saber quem morreu. Foi Jesus ou foi o anjo para salvar esse negócio? Jesus está indignado, senhores. Culto aos anjos. Estamos oferecendo sem percebermos. Antigamente os hinos enalteciam Jesus. Hoje os hinos enaltecem os anjos. Se o sino não tiver negócio de varão de branco que chegou e com espada na mão, e se o sino não tiver esse negócio de varão de fogo, varão do seu quê, não sei o quê, não tem demais e eles não querem. Antigamente glorificava-se a Jesus, hoje não mais. Taxe-me de do que quiser para entender. Taxe-me de carola, taxe-me de quadrado, de cafona. Eu só não vou curvar meus joelhos diante dos anjos e nem glorificar anjos. Eu glorifico ao homem das mãos furadas, aquele que morreu por mim e por ti, lá no Calvário, na cruz central. Se você está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Cuidado com o culto aos anjos, disse Paulo. Observe que no início eu disse, eu creio no ministério angelical. Cada crente tem um anjo do seu lado, isso é bíblico. Mas até onde os anjos podem ir? Amados, a Bíblia é clara no proferir. Que haja dedicação no ensino. Eu vou tentar lhe explicar o que significa isso. Mas vamos usar, por exemplo, o nome da irmã Aracimira. Suponhamos, queridos, que ela quer fazer uma casa bonita e o pastor Abílio Santana vai passando por lá e diz, eu ouvi dizer que a senhora quer fazer uma casa bonita. Quero sim. Olha, irmã, eu vou fazer a casa para ti. O senhor entende de pedreiro? Irmã, Jesus dá um jeito. Eu não sei de nada, não sei o que é bloco, eu não sei o que é, eu não sei o que é cimento, eu não sei o que é cal, caulim, tijolo, adobo, sei lá, eu não entendo de plumo, não entendo de nada, de colher de pedreiro, nada. E eu pego a obra para fazer. Não dá 3 meses, a casa cai. Eu sou um criminoso, porque eu não sei fazer aquilo. Suponhamos que tu tens um carro importado, teu carro em guiça aí na rua, aí tu quer chamar um mecânico da autorizada. Eu digo, não, deixa comigo. Eu mexo lá sem saber de nada, vou puxando o fio e vou colando uma coisa. Quando tu papai, toca fogo em tudo. Eu sou errado, eu me meti onde não sabia. Eu tenho que ir para a cadeia para tomar vergonha. Não entendi, pastor. Assim é um punhado de gente, irmão. Não entende nada de Bíblia e quer se meter a pregar. Assim é um punhado de gente. Não conhece nada de anjo, nada de Deus, nada de púlpito. A área dele é outra. A área na realidade é amansar jegue na roça e plantar batata. Essa é a área dele. Essa é a área dela. A Bíblia diz que haja dedicação em quem ensina. E diz mais a Bíblia que os homens nos tenham primeiro, como primeiro como ministros. Segundo, como dispenseiros dos mistérios de Deus. O que quer dizer isso? Sou eu que tenho que dispensar os mistérios de Deus para o povo. Eu tenho que ir lá na dispensa de Deus, pegar os mistérios de Deus, arupembar, como a gente diz na Bahia, ou cessar para vocês, mastigar e servir a mensagem para o povo, mastigada, para o povo entender que haja dedicação no ensino. Primeiro, que os homens nos tenham como ministros, quer dizer, representantes daquele reino. Segundo, como dispenseiro dos mistérios de Deus, aquele que vai na dispensa, pega a mensagem e entrega para o povo. Tem cabo que, se você perguntar, irmão, esta palavra que eu li aqui, eu não entendi, quer dizer o quê? Sabe o que é que ele diz? Eu também não sei. Então está no lugar errado, queridos. Eu tenho que conhecer da área que eu milito. Desculpe-me, por favor, mas Jesus está irado, porque ele cura e os anjos levam a honra. Ele batiza e os anjos levam a honra. Ele liberta e os anjos levam a honra. O anjo da libertação chegou. Jesus não é mais o libertador. E ele mesmo gritara: se pois o Filho vos libertar, e não os anjos, verdadeiramente sereis livre. Amados, dobre a sua atenção. Nem tudo é os anjos. Os anjos vão? Vão. Anjo está a nosso serviço? Está. E ai de nós se não fossem os anjos. Isso é indiscutível. Eu tenho testemunhos tremendos acerca de anjos. Lembro-me perfeitamente. Isso aconteceu quando eu era pastor em Muniz Ferreira, lá no estado da Bahia, meu primeiro campo. Era uma prova tremenda. Como a gente diz lá na terrinha, eu sofri pior que a quicila de aleijado. Sofri muito, muito. Um ano e 6 meses comendo ovo, macarrão. No outro dia melhorava, era macarrão com ovo. Depois ovo e macarrão, macarrão com ovo. Teve um dia que eu disse: eu não como mais isso. Jesus disse: então jejum, isso não é, é ovo de novo. Um ano e 6 meses na prova. Também o campo não rendia nada, nada. Disseram que o campo era uma bênção, vai que Jesus vai te abençoar. E quando eu cheguei lá naquele campo, quem tinha lá? 3 crentes. Manel Aleluia, que eu nunca vi aquela praga dar um aleluia. Santinha, que de santa não tinha nada, ô crente de irmã telada. E uma tal de da cruz, que nem a cruz de Jesus ela achou para carregar. 3 crentes. E fui sofrendo, sofrendo, sofrendo. E lá tinha um lugar, tinha, não, ainda tem, uma roça chamada Alto da Boniteza. E eu fui de bicicleta, que era o nosso transporte, evangelizar nesse tal de Alto da Boniteza. De Boniteza só tem um nome, porque mais feio que aquele lugar, eu acho que só o inferno, e acabou. E lá fui eu pro tal do Alto da Boniteza evangelizar. Arranjei uma caixinha foé, botei numa bateria de carro que eu levava no fundo da bicicleta para ligar a caixinha foé, uma caixa sonata, para evangelizar no Alto da Boniteza. E eles se prepararam. Tinha um irmão que eu já tinha ganhado para Jesus, no tal de Ligueto, que ia comigo. Onde eu ia, Ligueto ia. E ele disse: irmão, abrindo isso aqui, só tome cuidado, que a irmã Maria aqui é mais famosa do que Jesus. Quer dizer, a mãe de Jesus tinha mais moral. E eles se prepararam: se esse pastor falar da irmã Maria, corre no porreto nele. E eu pregando que Jesus, Jesus, terminou o trabalho, enrolei os fios, e um cidadão veio de lá para cá e disse: pensei que você ia falar mal da nossa Virgem Maria. Eu disse: que é isso, rapaz? Falar mal da irmã Maria o quê? Aquela mulher é boa demais. Aquela mulher de ouro. Como é que eu vou falar mal da mulher daquela? Você é doida. E quem foi ela para você? Eu disse: a mãe do nosso Senhor. Ele disse: tá certo, mãe do nosso Senhor, isso é verdade. E ela está onde? Eu digo: aí, meu amigo, só tu indo atrás, que eu não sei onde ela está, não. Lhe confesso que eu não sei, eu não posso mentir, porque eu sou crente. Se eu disser que ela está no céu, eu estou mentindo, que eu nunca fui lá. E se eu disser que ela está no inferno, piorou, porque eu não tenho terreno por lá para mandar ninguém para lá. Então, meu amigo, eu não sei onde Maria está, não. Tu sabe, eu não, então nem eu. Então empatou. Agora, tem um detalhe. Na outra terça-feira, que foi numa terça-feira, eu vou trazer um livro que tem as fotos de lá de Israel, que era um livro que é vendido em Israel. E o pai do meu pastor, que também é pastor, pastor Otávio, rendeiro de Jesus, hoje pastor em Candeias, Bahia, tinha me presenteado com um livro que ele tinha ido em Israel, e ele me mostrou, e eu olhava o livro assim, dizia: um dia eu vou lá. Aí minha mulher dizia: comendo ovo aqui, tu acha que um dia Jesus vai te levar a Israel? Eu disse: vai. Aí olhava para a Misa: Misa, meu xodó, meu filho, engateando assim no chão. Eu dizia: eu vou batizar a Misa lá em Israel. Vai o quê, rapaz? Batizar a Misa em Israel. Vai nada. Eu disse: Se for pela tua fé, não vou não, nega velha, mas pela minha, eu vou batizar mesmo, ainda vou catucar tu lá em Israel, dizer, não, tá vendo aí? Jesus não trouxe. Para de sonhar, meu filho, de só se eu acordar. Se acordar, não tem mais como sonhar. Mas enquanto eu dormir nos braços do Senhor, tem sonho para ir para Israel. Amém, crente? Sim. Aí olhando o livro, disse, um dia eu vou lá. Posso te contar um segredo? Mês de maio agora, a Misa vai ser batizada, já está tudo paguinho, tudo abençoado. E em maio agora, a Misa fez 12 anos, em novembro passado, e mês de maio já está tudo certo. Misa vai descer as águas no Rio Jordão. Se eu fosse tu, dava glória a Deus, irmão. Sim, resultado. E olhando o livro, e eu falei para eles que eu tenho esse livro. Tem a foto lá do túmulo da Virgem Maria. Eu disse, o que, rapaz? Tem a foto do túmulo da Virgem Maria. E ela morreu. Eu disse, não morreu não, é? Jesus morreu. Como é que Maria não ia morrer? Vou trazer tudinho para vocês na próxima terça-feira. Um arraialzinho pequeno, negócio de roça. E eu tinha que ir cedo na outra terça. Peguei a bicicleta. Levei. Atenção, queridos. Atenção, eu queria que todos prestassem atenção, por favor. Os que estão me ouvindo, digam amém. Levei uma jaca no fundo da bicicleta para comer na estrada. Não precisou levar a caixinha e nem tampouco a bateria de carro. E lá vou eu pongado na bicicleta com o livro no fundo. Escute bem, estou falando do ministério angelical. Quantos têm certeza que o ministério angelical está em evidência? Diga amém. Amém. Quase ninguém tem certeza. Irmão, tem anjo do teu lado aí, diz amém. Amém. Então está em evidência. Sim. E lá vou eu. De repente a bicicleta pesou. Eu olhei, era o pneu traseiro que tinha furado. Disse, meu Deus, o que é isso? Estou indo fazer a tua obra, o povo está lá esperando. Isso é por volta de 4:30 da tarde, 5 horas. Aí fui andando, andando, o outro pneu agachou também. Disse, furou. Como é que pode? Aí, na roça é normal, as casas não tem muro, as portas não é nem chave, é tramela. E eu bati palma, outro cara! Saiu uma senhora, disse, pois não. Eu queria deixar essa bicicleta aqui do lado da casa. Eu vou lá pro Alto da Boniteza evangelizar. E quando eu voltar de noite, se a senhora ouvir uma zoada, sou eu pegando a bicicleta aqui no fundo. A mulher olhou para a bicicleta, sacudiu a cabeça, deu risada, disse: quer deixar? Deixa. Mas por modo de que o senhor vai deixar essa bicicleta aí? Eu disse: eu tenho que deixar, ela não anda. Olha os pneus da bicicleta, como é que tá. Deixei a bicicleta, a mulher ficou dando risada, eu não entendi por quê. Peguei a jaca, a Bíblia, o livro, botei debaixo do braço e lá vou eu. Seguindo pro Alto da Boniteza, ia dar uma hora e meia de estrada mais ou menos, e lá vou eu. Parei lá na frente, comi a jaca, estava com fome, era o meu café, e continuei. Escute, quando eu vou chegando assim a uns meia légua mais ou menos, eu senti aquela frieza. Meia légua seria 300, seria 3 quilômetros. Senti uma frieza assim no corpo, meu Deus, o que será isso? Mas continuei. E olhei o Alto da Boniteza de longe, assim, já o quê? 1 quilômetro, mais ou menos. Continuei, mas aquele negócio assim volta. Aquela coisa não prossiga. Aquela frieza, eu não sabia o que era. Mas continuei. Quando eu vou chegando perto, assim, de repente a minha perna endureceu. Eu queria andar. A perna não obedecia. Eu ia, a perna não ia. Se eu disser que eu não chorei, a menos verdade, deu um calafrio, eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu estou indo evangelizar e a perna ficou tesa. Meu Deus, o que é isso? Lembrei da minha esposa, meu filho. Alto da Boniteza, um deserto tremendo. Eu passava no meio de um pasto, gado de um lado, gado de outro, e aquela estrada no meio. Até tem gente que ouve a gente hoje pelo Brasil afora, pregando nos grandes congressamentos. Temos livros, CD, não sei o quê, e acho que a gente já nasceu, como diz, com estrela brilhando. Foi não, meu irmão. Foi não. Que diga alto da boniteza o meu sofrimento. Resultado. Eu comecei a chorar e caí de joelhos. Deus tem misericórdia de mim, vou morrer aqui, Deus. Quando eu levantei para prosseguir, a perna dura. Eu digo, Deus, mas já está pertinho aí, o povo está me esperando. Aí eu fiz frente para a retaguarda e voltei. Quando eu voltei, a perna soltou, ficou tranquila. Aí eu até me alegrei, comecei a falar em língua, chorar. Aí eu disse, já que eu estou bom, então eu vou. Quando eu virei para ir, a perna endureceu de novo. Não precisa ser muito crente para entender que para cá dava certo, para lá não dava. Não precisa entender muito de mistério para entender que Deus estava impedindo de você ir para o alto da boniteza. Eu testei para o lado de cá, dava certo. Quando eu testei para o lado de lá, não dava, a perna endurecia. Mas endurecia mesmo. Tipo cãibra de nó, e doía. Eu digo, tá bom, Deus, já entendi. Não é para ir, então eu não vou. Voltei. Aí bati palma, ô cara, vou pegar a bicicleta. A moça disse, já? Vou pegar. Eu disse, mas quem é que encheu os pneus dessa bicicleta? Ela fez, meu amigo, quando o senhor saiu aqui, eu disse, cabe é doido. Prefere deixar a bicicleta para ir de pé? Mas o pneu estava furado. Quem é que tapou o buraco aqui? Quem é que fez a força? Ela fez, meu amigo, o senhor não viu dando risada, eu olhando para o senhor e dando risada, porque quando se encostou a bicicleta, eu vi que o pneu estava cheio. Eu estava não, moço, os dois estavam furados. Meu amigo, ou o senhor é doido, ou eu não sei não. Eu ouvi dizer que crente não bebe. O senhor bebe? Eu não. Então, ou tu estava bêbado, ou é doido, um dos dois. Porque eu vi o senhor encostar a bicicleta com o pneu. Mas minha senhora... Meu amigo, eu não vou discutir não. Olha, pega a tua bicicleta, vai daqui, porque eu já vi que o senhor é doido mesmo. Peguei a bicicleta, pneu cheio, fui embora. Não entendi nada, fiquei querendo entender. Cheguei em casa, Dona Marili estava em Salvador. Disse, meu Deus, não entendi nada. Fiquei ali. Muniz Ferreira é cerca de 13 quilômetros de Nazaré das Farinhas, onde era a sede do trabalho, que o trabalho era subordinado ao pastor Otávio Rendeiro. Dia de sábado eu ia para a feira, que era o meu divertimento, mas só passear. Feira, estou lá no meio da feira com boca-pio. Boca-pio, para quem não sabe, é uma sacola de feita de corda. E eu estou lá com boca-pio na mão, andando para lá e para cá, passeando na feira. De repente eu encontro um cabra que olhou para mim e disse: é o pastor de lá com o Nisso Ferreira. Eu disse: sou, sim, senhor. Mas me conta, todo mundo ficou esperando o senhor ir levar o livro do negócio da irmã Maria lá, da Virgem Maria. E o senhor não foi na terça-feira? O senhor é covarde, é? Eu disse, oh, não, eu ia. Eu estava indo, mas quando eu cheguei perto, aproximadamente uns 200 metros aproximadamente, a perna endureceu, eu caí de joelho chorando. E quando eu voltei, eu voltava, a perna ficava boa. Quando eu ia, aí o cabra encheu os olhos de lágrimas. Pastor, deixa ele dar um abraço. Eu disse, abraço. Chorando, ele me disse, pastor, o padre de lá da região me deu, na época era cruzeiros, 200 mil cruzeiros para eu ficar na cumieira, em outras palavras, no cume, no olho da jaqueira, para quando o senhor se aproximasse, eu lhe acertar um tiro com a espingarda de dois canos. Eu vim olhando o senhor de longe, que é do alto da boniteza, dá para ver uma vista panorâmica. O senhor parou lá embaixo e agachou comendo alguma coisa. Foi quando eu parei para comer a jaca. E quando o senhor vinha se aproximando, eu só estava esperando o senhor dar mais ou menos uns 15 passos, que a minha espingarda já lhe alcançava. Eu estava na mira, o senhor parou, olhou para um lado, caiu de joelhos e depois voltou. Quer dizer então que a sua perna endureceu? Eu disse, endureceu, pois o senhor ia morrer, pastor. E quer dizer que Deus impediu do senhor ir? Eu caí em lágrimas. E ali no meio da feira esse cabra aceitou Jesus como Salvador. Aonde? Aonde que não existe ministério angelical? Existe sim, queridos. Agora deixa eu te dizer um par de verdade. Enquanto nós estamos aqui, acredite nisso, Satanás agora está armando milhões e milhões de armadilhas contra evangélicos e salvos, salvos e evangélicos. Agora, para quem não sabe, o anjo do Senhor, ele é perito. Vou repetir. Ei, ele é perito em desarmar a armadilha de Satanás. Louvado seja Deus pelo anjo do Senhor que está do seu lado. Você acredita nisso? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Aleluia. Amados, dobre a sua atenção por bondade. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder, todo. Amados, dobre a sua atenção por bondade. Dobre a sua atenção por bondade. Paulo não está dizendo, não acredite no ministério angelical. Paulo está dizendo, cuidado com o culto aos anjos, mas não vos esqueçais que eles existem e estão a nosso serviço. Isso é bíblico. O anjo que Deus colocou para tomar conta de mim, ele é meu amigo. Eu tenho intimidade com ele. Eu não oro com, não oro a ele, mas converso com ele como eu converso contigo. O senhor já ouviu a voz dele, irmão Abílio? Não. E ele ouve a sua? Ouve. Escute-me por bondade. Eu acredito assim. Miríades e miríades de anjos nos céus. E eu creio que Jeová conhece cada um pelo seu próprio nome. Estrela que a estrela está escrito. Ele chama as estrelas pelos seus próprios nomes. Imagine os anjos. O que está do meu lado eu não sei qual é o nome dele. Jeová sabe. O que tem nome tem. E Deus é organizadíssimo. Está de acordo? Diga amém. Sim. Eu acredito que é mais ou menos assim. Senhor Jeová, sim anjo, quando é que eu vou descer? Quando é que eu vou à terra? E eu creio, quando alguém aceitar o meu filho como salvador, você vai. Eu acredito que no dia que você não levantou a mão, não é que eu não acredito muito no processo de levantar a mão, eu acredito no processo de coração aberto. Tem gente que levanta a mão, mas não abre o coração. E Deus não entra na mão de ninguém, ele entra no coração das pessoas. Quando você abrir o coração, eu creio. Pronto, anjo, desce e toma conta da minha filha. Acredite, irmãos. No dia que você entregou a sua alma a Jesus, veio um anjo e ele estará aí do teu lado. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Irmão, você não gosta da glória de Jesus, não, irmão? Irmão, tem um anjo do teu lado. Amém. Misericórdia, eu ouvi dizer que tem anjo, não dá glória? Irmão, tem um anjo do Senhor do teu lado. Escuta. E tem mais. Anjo nada tem a ver com doutrina com você. Não, senhor. A obrigação dele é tomar conta de você. Eu sei que tem anjo que diz, mas Jeová, toma conta disso aqui. Olha o que ele está fazendo aí. Tome conta. Ele não é seu servo, é meu servo. Se ele errar, o problema é meu. É com eu e ele. Você não. Tome conta. Mas, senhor, vai, toma conta, rapaz. Está entendendo o mistério? Escute bem, preste atenção. Eu sei que tem anjo que fica, mas Deus, toma conta disso. Aí, olha o crente, é isso aqui que eu tomo conta? É? Mas fazer o quê? E tem mais. Eu já ouvi um cidadão pregando que o anjo que está em São Paulo pode estar ao mesmo tempo em Salvador. Que isso é uma heresia, gente. Onipresente, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Deus pode estar presente em todo lugar. O anjo que está aqui do meu lado não é o mesmo que está do lado do querido irmão Almir. Não. O anjo que está do meu lado não é o mesmo. Não. Ele não pode estar aqui e ao mesmo tempo do lado do querido irmão Aldemário. Não. O anjo que está aqui do meu lado, para ele ir para lá, só se eu for. Se eu ficar aqui, o anjo fica aqui. Se eu ficar 2 horas aqui, o anjo fica 2 horas aqui. Se eu ficar 4 horas aqui, ele fica 4 horas. Se o irmão Almir sair daqui e for para lá, aí o anjo vai para lá, o teu vai. Agora, se eu chegar de junto do irmão, pai do senhor, amado, como é que vai? Aí os dois anjos se aproveitam, rapaz, tem tanto tempo que eu não te vejo, tu veio do céu naquele dia, eu também. Os dois conversam, quando eu saio, o anjo sai também. Está entendendo o mistério? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Sim, Senhor, é assim. Anjo não é onipresente. Vou dar um exemplo aqui, ligeiro aqui. Aqui, por exemplo. Pastor, me peço a mão, reverendo. Pronto, eu estou aqui, eu acredito que o meu anjo está conversando com o dele. Quando eu saio, o meu vem e o outro fica. É desse jeito. Está entendendo o mistério? Cada crente tem um anjo do seu lado. Se tem anjo aí, levante a mão e glorifique ao Senhor. Agora, amados, que são rápidos, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Segundo a Bíblia, o ministério angelical não acabou. Não. Não acabou. Não. Vou tomar um assento agora. Mas quem está gostando, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga amém. Amém. Abençoados, paulistas do Senhor. Escute bem. A Bíblia está recheada de versículos bíblicos concernentes a anjos a nosso serviço. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Eu antigamente gastava muito dinheiro com esse negócio de telefone despertador, para não perder voo, para não perder isso, não perder aquilo. Eu tinha que pegar o avião de madrugada e eu ligava para a Tele Bahia, ou então programava ali, tal hora, mas eu tinha que pagar, acho que 1,20, 1,50 pelo serviço despertador. Depois que eu aprendi que os anjos não dormem, que enquanto eu estou dormindo o anjo está ali, e que ele é meu amigo, mas espera aí, se é que está escrito em Hebreus, capítulo 1, 13 e 14, que os anjos estão a nosso serviço, então, eles não trabalham se eu não der serviço para eles. Se der serviço, eles trabalham. Parei desse negócio despertador, não perco voo de natureza nenhuma. Só quando eu venho para São Paulo que eu perco, mas não por causa dos anjos, por causa do congestionamento. A gente sai para o aeroporto 2 horas, chega lá, o avião já foi, porque aqui é diferente dos outros estados. Aqui é rancho que chama? Hora do rancho. Tá bom. Então, amados, uma certa feita, escute bem, eu falei com Deus. Deus, eu quero ter uma conversa muito séria com o Senhor hoje, 3 horas da manhã. Anjo, 3 horas da manhã você me acorda. Fui dormir. 3 horas da manhã em ponto, acordei. Um certo dia eu ouvi alguém me chamar dentro de casa. Ele me chamou pelo apelido. Peraí, pastor, qual é teu apelido? Ainda hoje minha mãe me chama de Bill. Ainda hoje os mais íntimos me chamam de Bill. E tem gente que não conhece nada de Bíblia e acha que Deus não chama ninguém pelo nome. Eu ouvi uma profecia 15 dias atrás. Deus falou, e de repente ele falou: estou falando contigo, minha serva fulana de tal. Na mesma hora o irmão levantou, pegou o microfone: irmão, isso é heresia. Deus não chama ninguém pelo nome. Eu achei um absurdo acabar com a pobre da irmãzinha que foi usada por Deus. Eu disse: então o senhor não conhece nada de Bíblia, porque ele disse: Adão, Adão, pelo nome, aonde estás? Samuel, Samuel, Samuel. Ele chama pelo nome, sim. Quem está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. Na mesma hora, irmão, me perdoe, irmão, eu falei coisa aqui sem querer, pronto. E de repente, eu de dentro de casa eu ouvi: Bill! Eu acordei. Aí fui dormir de novo. Mas eu tinha combinado que eu queria acordar 4h20. Que eu queria levar aqueles minutos de oração, 5 horas eu tomava um banho e saía, 6 horas eu estava no aeroporto tranquilo. Peguei no sono de novo: Bill! Eu fui lá na sala, tudo, não tinha nada ligado. Meu Deus, aí, irmãos, eu tomei uma tapa aqui, mas forte. Pá! Eu acordei assim, olhei para minha mulher, ela, não foi ela. Tinha passado 1 minuto, aí eu me lembrei, foi o anjo. Eu digo: mas não me bata, não. Não me bata, não, senão eu peço a Jeová para trocar o senhor, viu? O senhor volta e outro vem. Aí, mas é meu amigo, amigo você pode brincar. Obrigado. Mas isso é. Faz o teste para você ver. Faz o teste. Fica gastando dinheiro com o despertador e acordando os vizinhos ainda, quando acaba acordando todo mundo dentro de casa. Os anjos estão a nosso serviço, irmão. Você acredita que tem anjo do seu lado? Diga amém. Agora sim, você vai olhar para o seu irmão e dizer para ele: parabéns pelo anjo que está do seu lado. Vai. Fala, fala, crente. Amados, escute-me por bondade. Mensagem que a gente quer ouvir não é mensagem. Geralmente Deus não fala como a gente quer. Geralmente Deus não fala o esperado por nós outros. Deus é um Deus de surpresas. Tem gente que acha que conhece Deus, por isso diz a Bíblia: queridos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que quer dizer isso? Por exemplo: oi, Valdir. Oi, tudo bem? Tudo bem. Pastor Abílio, oi. Conhece o pastor Valdir? Conheço. Mas ele mora onde? Não sei. Telefone dele? Não sei. O nome dele todo? Não sei. Quantos anos ele tem? Não sei. Trabalha onde ele? Não sei. Então tu não conhece coisa nenhuma? Não, eu conheço de vista. Assim, de vista. Sim, senhor. Assim tem um bocado de crente. Conheceu Deus, foi apresentado, e Jesus disse: olha, pai, esse aqui é fulano, ó fulano, isso aqui é Jeová. Foram apresentado e acabou. Não tem intimidade, não entrou no mistério, não conhece Deus assim a profundo, não conhece a voz de Deus, não sabe quando Deus está falando, não conhece nada de Deus, só simplesmente conheceu de oi. Oi Deus, oi, oi e oi. Mas não se aprofundou, por isso diz a Bíblia, não somente oi, não é só ser apresentado. Não fique só na apresentação. Prossiga em conhecê-lo. Mergulhe nos seus mistérios. Tenha intimidade com ele. Seja amigo dele. Está entendendo o mistério? Então me escute. Tem gente que acha que conhece Deus e na realidade não conhece. Elias pensava que conhecia. Para onde vais, Elias? Estou indo para Horebe, monte de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quando Elias chegou em Horebe, ele disse: Deus, cheguei, fala comigo. De repente lá vem uma ventania acabando com tudo. E Elias, que conhecia esse negócio de fogo, Pentecoste, o Deus que respondeu com fogo, Elias, que conhecia um Deus assim, sabe, demolidor, quando aquela ventania apareceu, Elias disse: opa, esse é Deus, conheço, eu conheço. Quando chegou lá, não é. Ué, mas eu conheço Deus, e Deus só vem assim, mas não é. Daqui a pouco lá vem fogo, acabando com a penha. Lá vem fogo, fogo, fogo. Elias disse: ah, fogo, é ele. Ah, Deus está aí no fogo. Não estava. Todas as vezes que ele dizia: Deus está aí, não estava. Daqui a pouco apareceu uma voz mansa e delicada. Elias nem saiu. Essa voz aí? É meu Deus, nada. Vou não. Deus estava lá, na voz mansa e delicada. Tem gente que não conhece Deus ainda. Eu sei que aqui tem gente que queria: hoje eu quero sair pulando, pinotando. Ah, hoje eu quero dançar. Hoje eu quero. Hoje eu quero suar pior que cuscuz no fogo. É o pastor Abílio Santana que vai pregar. Ah, eu tenho umas fitinhas dele, tenho um CD. Esse cabra. Ah, eu quero. Hoje, hoje. Mas não foi como você quis. Ah, eu ouvi dizer que o pastor Abílio tem revelação. Ah, Deus vai me revelar. Ah, vai. Não é como você quer. E vai ver, você esperava uma coisa e diz: Deus não está falando. Não, não, Deus não está falando. Pode ser que você não está ouvindo, como Elias não ouvia. Pode ser que você não está entendendo, como Elias não entendia. Mas que Deus está falando conosco nesta noite, Ele está. Deus está falando conosco. Em outras palavras, Deus está dizendo: minha filha, meu filho, eu te preparei, coloquei você no local da bênção. Agora eu quero que você entenda, minha filha e meu filho, quando eu te abençoar ricamente, não glorifique aos anjos por isso. Eu te ensinei, minha filha, que milagre na sua vida quem faz sou eu. Te ensinei, minha filha e meu filho, que digno de glória na sua vida sou eu. Sua boca é tão cheia de anjos que não fala mais nem Jesus. Sua boca é tão cheia de anjos que não fala mais nem Jeová. E Deus está virado com isso. Por isso Ele preparou o caminho da bênção, para depois de você ser abençoado, o nome dEle ser glorificado. Quem entendeu a voz de Deus nesta noite, levante a mão e glorifica. Labianaka tuitebashakai. Tuitenevias tolevinavaste canto que bustebai. Precisas de cura? Ele vai te curar sim. Precisas que Ele entre com provisão na tua empresa? Ele vai entrar com provisão na tua empresa. Precisa que Ele te exalte? Ele vai te exaltar. Precisas que Ele entre com provisão no teu casamento? Ele vai entrar com provisão no teu casamento. Precisas que Ele te erga, mas te erga mesmo, Ele vai te erguer. Mas primeiro Ele te preparou, que é Ele quem faz e não anjo. Ele te preparou para você entender que os anjos é seu empregado, que os anjos estão a seu serviço, e não é digno de louvor. Digno de louvor é Deus. Agora sim Ele vai fazer milagre, e é o nome dEle que será glorificado na tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus.